Solo 605, controle. No solo, aos 31, ao livrar à direita, chamo o solo 21, décimo 9. Direita, 219, gol no 888. Golf 1306, cancelando o ILS, passe pela direita para frente. Ok, cancelou o plano agora aos 32, está autorizado o circuito pela direita da 17, reporte interceptando a final. Pronto. Reporte em São Juliette, muito bom dia. A Alfa vai reportar em São Juliette, gol no 888. Um, tá livre, decolagem da 10, vento 090 graus, 14 nós. Decolagem no trigo. Mantenha o ponto de espera. Mantém. O Oscar Papa Golf está livre. O pouso na 17, cheque o trem, o vento é 090 graus, 14 nós. Trem baixado e travado. Ok, direita, ponto de espera 1895, 1018. Tem uma boa viagem, bom dia, 6729, olha. 1895, obrigado, professor. Trip 5221, decolou os 34, controle em 120, décima 8, por favor, e bom dia. Chama 128, Trip 5221, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Trip 5221, decolou na sua escuta. Trip 5221, contato radar Subal 200, sai da Arbor. 200 na Arbor. Há possibilidade de liberar a gente da restrição, senhor? Livre, 5221. Obrigado. Sim, pra irmã. É 29 e mantém o ponto de pé 00. Controle em Salvador, papapapapa para o campo, passando 060 para o máximo cena. Em condições visuais, o plano de está presente. Para o sintonismo 085, o pouso será ao 1353 em Guanambi. Gente, regras vão alteradas. Agora 1235, disponível 085. Confirme seu pouso 1323, confirme. 1353. 1353, copiado grato. O Alfa está com o reporte de velado 085. Passará no 085. Condor 25, desça 2000 pés, foi na proa de duna, autorizado a final do ILS que veio para a pista 10. Afirmativo, está autorizado ILS, pista 10, do Condor 25, descendo para 2000 pés, Condor. E o controle pediu para mim aqui 5 minutos de separação entre os dois. 6312. Prossiga. 6312, chame Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 245, grato, bom trabalho. Doutor Salvador, bom dia, Xené 6250, 590. Confirme. Oxené, 6250. Acione identificação de tal nível 050, vigilância e chegada amarela, Xené 6250. Identificou de acena 050, Xené 6250, chegada amarela. De Sierra November, Sierra November, para o sobrevoo em Salvador. Eu não tenho a notificação de Salvador para Imar. O WhatsApp está presente, 6250? 050, autorizado. O que é 050? Pode voar o WhatsApp, está presente? Negativo, mantém o perfil, 6250. Voo no 982, desça 3.000 pés no perfil da chegada amarela. Ajuste de altímetro no 098. 3.000 na chegada amarela, 28, voo 982. Ok, então, para Salvador Imar autorizado 500 pés, coordenação 1418-9545, livre acionamento para decolagem, mas chamar a torre 1895, Tangue Abraão. Alô, Salvador, acionamento 6, autorização Guarulhos, vamos para agora. 6-3, 1-1, só minuto 3-6-0 para Dael, já aprovado no, para Guarulhos. O Oxi-6311, cópia. Na Guarulhos, 360. Estou autorizado, rota conforme plano, brinde, episódio no meio, bravo, hotel Zulu. Decolo na zero, cor direita, perfil da Dael, Leda, Pós, Leda, voa, brinde, anteceptor via. 51-14, transponder, controle 0.8. Bravo Hotel Zulu, Trive e após 3.9. 208, Cuba. A saída da Leda Bridge, curva da Uno, decolando da 1-0, curva direita. Desculpa, está sendo entrecortada a mensagem, o Ocean. Podia repetir só a saída, por favor? Escola da 10, tudo direita, da Leda Bridge. Agora sim, agora com alto e claro. Tá, tá correto, corteja meia, puxa em ponto plano, posicionar. Posição presta a iniciar a rolagem. Fui manter o nível 085, chamo o centro Recife 1260, alterno no 288. Caso negativo, coordena com a rádio Lava mais próximo do 259, bom voo. 982, desça 2.000 pés, autorizado afinado ILS X-Ray. Perdia, precário utilizado ILS X-Ray, com o 982. Comando 25, informa o vento de 1.00 graus com 1.6 dúzia de nós, QNH 1.0.1.8, está autorizado o pouso na 1.0. Pouso na 1.0, conta 25. VIP 6729, decolou os 43, o controle 120, décima 8, bom voo e bom dia. 208, o Mercedes, obrigado, bom dia, bom trabalho. Do Abjet 6728, Bernardo, muito bom dia. Bom dia, 6729, contato radar, Tubal 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode voar a lenda na presença? Negativo, mantém o perfil da subida. Dan 3859, vai na proa de Elefa. Elefa, 3859. Tango India Bravo decolou de Salvador aos 4-3, chama o controle 120 decimal 8. Ô Pedro, pode manter a minha escuta, tem, Rimar, ok? Reporte na curta final lá para o Pozo, né, Rimar? Positivo, na curta final reportará, Tango India Bravo. O Condor 25, seu solo aos 4-4, pode fazer um backtrack agilizando sobre a pista, reporte livrando no pátio militar. Então, Zulu, prossiga. Utilizado no curso localizador, voo 1982. Complete LS X-Ray, chama a torre 118, decimal 95. Torre Salvador 109, 1295, voo 1982. Complete Vitor Charlie, torre Salvador 118, decimal 95. 118.95, muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Claro. Bom dia, Papa Romeu, Juliette, Vitor Charme. Vitor Charme, mantenha no 1.500 pés, reporte sobre a rotatória. Reporte sobre a rotatória, Juliette, Vitor Charme. Quer que reduza ou adiante? Então pode reduzir, ok? Reduza por gentileza, tem um aeronave na final do zero e tem um helicóptero pousando na Enrimar agora, ok? Reduza e reporte sobre a rotatória, mantendo 1.500 inicialmente. Ok, reporte sobre a rotatória, está reduzindo, direto, você está Juliette, estamos em luta, autorizado o cruzamento, após Quebec, Mike, na Lima, chama o solo 219. Salvador, gol 1982, final baixo checado. 1982, está autorizado o pouso no 0, vento é 1,00 graus, 14 nós. Sim, pouso no 0, gol 1982. Dia Bravo, já para pouso na Rima, confio. Ok, reporte no solo então, então Dia Bravo. Condor 25, ciente, bom dia. Cruzando 70 para o Sinfredo, Xeré 6250. Xeré 6250, após ITAP, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10. Após ITAP 2000, autorizado o ILS X-Ray para 10, 6250. O ajuste de altímetro no 0 ou no 8, o Xeré 6250. 1-0-8, você. Dan 3859, chame centro Recife, frequências 1-26-0, alterna 1-28-8. 1-26-0-2-8-8 com Recife, Dan 3859, bom dia. Boa. Muito bom dia, o ajuste 1018, só um instante a copa. Top para a foto, informação. Já tem a cópia, só um instante, o Kilo Romeo, está livre acionamento do 45. Filhote 7 Vitor Charlie, o vento é de 090 graus com 14 nós, o altímetro no 018, está autorizado o pouso na 17. Qual é o pátio de estacionamento? Pátio da Maeté, após o pouso à direita ali. Ok, ciente, autorizado o pouso. Está bastante travado, Juliette Vitor Charlie, livre pouso no 7. Guru 982 no solo aos 47. Ao livrar à direita, chama o solo 121 decimal 9 e tenha um bom dia. Direita, Luiz, amor, pode. Eu já tenho a sua notificação, aguarde. O número 3. Está certo, estamos com 4 a bordo, 4 horas. Alternando para o outro. Bom dia, contato radar 51 milhas oeste de Salvador. Foi na proa de TAP, livre descida a 2 mil pés a custo de altímetro no 08. Foi de TAP, pistão no 7, curva direita. Corredor axé, controle 120.8, transponda 0153, no meu óculos. 251 no 729, bom dia. 05, chame 2895 para ataque de decolagem, quilo Romeo, bom voo, bom viagem. A livre o táxi, chama para ingresso no 17, o quilo Romeo, Oscar, altímetro 10, 018. 50, então 0, curva direita, saída da L, leda, após leda direto por segundo. Controle 120, décima 8, transponda 5122, gol 9073. Sim, 5122. Quilômetro Oscar, só confirmando, autorizado táxi após o Bravo Eco 58, ok? Taxiando aí no pátio. 08 e o transponder 122. Direita após no 073, portão 1, chame pronto para puxa e acionamento. Bravo, eu sou o Genera 6311 com 147 a bordo, autonomia de 350, alterno galeão. Genera 311, direita, ponto espera 1895, 1018, tem uma boa viagem. Direita 2895, minha 319. Livre decolagem, reporte fora do solo, vento é 100 graus, 15 nós, guardião 06. Copia? Afirmo, Juliette está isolado. Confirmando apenas o nível visual 105. Afirmo. Ok, autorizado Salvador Cielo, November Tango Romeo. Regulado a pista 90 com curva à direita, vai ingressar no corredor axé 1000, pés restrito, aguarda na atenção do controle. Chama Salvador em 120, décima 8, e o transponder é o 5124, Juliette Angulo. Com 15, considera a decolagem é o 51, chama o controle 120, décima 8, bom voo até o ingresso. É. Pátio 3 com 4 a bordo, 4 e 30, chama para o táxi, estamos juntos. Juliette, voo 982. 982 foi o quinto mais rápido, Juliette, portão 05. Juliette, 10, Chile 6250. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Está de Salvador para Ondina, vai atingir o litoral, 500 pés. 500 pés, reporte a vista no local de pouso. Reporta visual de Ondina, 06. 6311, bom dia, após o colega que pousa, Lima, tem o número? Quatro, Lima, tem, 6311. Bom dia, Papa Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Oxe 6250 no solo 54. Ao livrar à direita, chama o solo 21, decimal 9, tenha um bom dia. Ao livrar 29, bom dia, 250. Quilo Romeu Oscar, livre de decolagem da 17, o vento é 100 graus, meia dúzia de nós. Perdão, 1 no meia dúzia de nós, 16 nós. Copiei, copiei, o Mike Papalima, só um instante no pátio da base. Olá, Salvador, bom dia, Xené, 6250, levanta. 6250, muito bom dia, táxi via Alfa, é Gosta de Juliette. Via Alfa, Fortaleza Juliette, 6250. 55, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, bom dia, o Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, 1000 pés, corredor Axé, reporte para o da barra. Axé, Pepe, reporte para o da barra, Kilo Romeu Oscar. 6311, o vento é 110 graus com 16 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, Xenera, 06. Guardião 06, frequência livre. Próxima carteira 10, autorizado. Coordenação 14-18-95. 510-0132, o Mike Papalema. Fazendo com a torre agora, acionamento, táxi da colagem, 18-95, Papa Lima, bom voo. O Mike Papa Lima, tenha um bom dia. Colô 56, o controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia, 208, 319. Papa Lima confirmando, vai fazer um sobrevoo visual aí sobre a cabeceira 10, qual o tempo estimado? Era alguma possibilidade de voar direto Leda? Dael, autorizado. Dael, obrigado. Autorizado então o seu acionamento, chame para o táxi. Passando direto, né? 6250. 6250, segundo mais rápido, Juliette, portão 2. Juliette, 2. Para o pushback acionamento Gol 9073, o número 1. Comandou o Gol 9073. Portão 1, prossiga. Para o pushback acionamento, senhor. Ok, coordene com a equipe de solo, eu tenho o Ocean X a parquear no 2, aposta livre, no, na pole position taxi, no 073. Afirmativo, após o Ocean X liberado por Chibete, gol 973. Siga, Tango de Bravo. Rimar, notificação foi de paz 13 horas. São Roque do Paraguaçu, Tango de Bravo, a ideal de saída? Ok, sente, o Tango de Bravo já ajudou já. Só aguarde a cópia, o ajuste 1018 está livre acionamento no passe da IMA. Controle Salvador 35414, interceptando o localizador. Complete LS X-Ray, chama a torre 1186, bom pouso. Seguindo o Max Ray, a torre 181, obrigado, bom dia. 118-95, corrigindo. 4 no quadro com pouso. 118-95, ciente, grato. Bom serviço. Solo Salvador, para vocês, né? Tango Zulu, para o táxi. Okay, táxi autorizado, Tango Zulu. Vai decolar da carteira da interseção dela. Carteira no lugar. Então até a saída do parte 3 está autorizado devido à aeronave da Gol que já puxou, já iniciou no portão 1, o Julieta Gzu. Pouso 1-0, ainda checará o trem, 354-14. No 4, agora sim, trem embaixo checado. 4 no 4, ciente, permanece as condições. Uma centena com 15 nós, livre pouso na área. Obrigado, livre pouso, 54 no 4. Prefere proa norte, noroeste ou proa sul aqui com a torre? Então está autorizado sobre a evolução Roque do Paraguaçu. 500 pés, vai sair da RMAC, vai decolar da RMAC com pro noroeste em coordenação com a torre 1895 e o controle 128. O transponder 0137, Flamengo de Bravo. Afirmo, Tango de Bravo 1895, bom voo, até a regressa.